fogueiras da perimetral, razão iluminando o caos. Hologramas de meninos magros saltam para a escuridão. Nas fogueiras da perimetral, a razão iluminando o caos. Hologramas de meninos magros saltam para a escuridão. De sombra e remotíssima esperança vão riscando sonhos, giz de pedra, de carvão e a ilharga de quem sabe uma aliança entre as três esfinges, guardiãs da iluminação. De sombra e remotíssima esperança vão riscando sonhos, giz de pedra, de carvão e a ilharga de quem sabe uma aliança entre as três esfinges, guardiãs da iluminação. Enquanto a barbárie quer pão, a era da delicadeza quer ilustração. Enquanto a barbárie quer pão, a era da delicadeza quer ilustração. Alquimistas forjam os metais, tanta imista delicadeza de outra civilização. Nas caieiras da perimetral, alquimistas forjam os metais, usando a imista delicadeza de outra civilização. Os falos de antiquíssimos arcanos vertem novos velhos planos sobre toda a multidão. Mas o halo do que é lícito e humano ainda espera soterrada, que ologia da paixão. Os falos de antiquíssimos arcanos vertem novos velhos planos sobre toda a multidão. Mas o halo do que é lícito e humano ainda espera soterrada, teologia da paixão. Enquanto a barbárie quer pão, a era da delicadeza quer ilustração. Enquanto a barbárie quer pão, a era da delicadeza quer ilustração.